Yeah. Okay. Look out, yeah. Okay. Stop it, please. Stop it, please. Uma coisa eu tô ligado é nada. Seu uso pra com de bobeira, pode crer. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau.